de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Salve galera, tá no ar mais um Teólogo de Quinta, pra trazer mais um episódio pra vocês. Dessa vez tô com meu amigo Isaac, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre futebol acreano, futebol local, Atlético Acreano, né, nosso Galo Carijó, e algumas coisas relacionadas ao futebol que estão além das quatro linhas do gramado, né, estão além, a questão de gestão. Primeiramente, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado nosso podcast semanalmente. Tenho recebido muitos feedbacks de gente que tem ouvido nosso podcast, de gente que tá gostando do que a gente tem produzido. E é isso que motiva a gente a continuar, mano. Isso que motiva o Fio a continuar editando esse podcast sem cobrar um real. Isso é que me motiva a vir toda semana trazer um convidado novo, ajustar agendas, né? E receber esse feedback de vocês é muito produtivo, é muito bom. A gente vai continuar, eu vou continuar produzindo conteúdo pra internet, porque é o que eu amo fazer. E é isso aí. É, vamos lá. Logo por nesse episódio aqui, né? Isaac, primeiramente, está presente pra quem não te conhece. Seu nome, o que você faz, o que te trouxe até aqui, por que eu te convidei. Está presente aí pra galera, pra gente começar esse papo descontraído. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Isaac. Tenho 20 anos. Atualmente não estou desempenhando nenhuma função, né? Sou conhecido do Jonathan há bastante tempo, né? A gente éramos funcionários da mesma empresa e creio que a pessoa que ele escolheu, né, para fazer parte desse quadro de hoje aí é porque eu tenho um conhecimento assim a longo tempo do futebol acreano, né? E espero ajudar bastante ele aí nesse quadro aí. É isso aí, mano. Isaac é meu parceiro de trabalho, ele trabalhou muito tempo na mesma empresa que eu. E vamos lá, eu separei com uma pauta pra gente conversar um pouco, né? Eu não sei qual é a ordem que os podcasts estão saindo, mas eu gravei um podcast também com o Denis, falando de futebol no sentido nacional e internacional, voltado mais pra gestão também. Com o Isaac, o podcast vai ser muito focado no futebol local e mais especificamente ainda no Atlético Acreano. Isaac, a gente já teve um ano, na verdade 3 anos já que o Atlético Acreano vem desempenhando um baita futebol, mas esses 2 anos, mais especificamente, onde conseguimos o acesso, né? Quando eu falo conseguimos, gente, é porque eu sou torcedor do Atlético, tá? E Acreano também. Mas enfim, conseguimos o acesso para a Série C, algo que era praticamente impossível, né? E sem estrutura nenhuma, sem renda nenhuma. Como se você pegar várias entrevistas do Álvaro Miguel, que é o técnico do Atlético, ele vai deixar isso bem claro. E para muita gente, né? Vou colocar aqui 90% dos críticos, o Atlético Acreano ia somente passear na Série C, né? Ia lutar para não cair ou ia apenas se manter. O time chegou às quartas de final com uma das melhores campanhas do meio para o fim. É verdade que caiu de rendimento, mas nem por isso apagou a excelente campanha que fez, batendo times como Santa Cruz, como Náutico, enfim. E o Atlético Grande, infelizmente, caiu para o Cuiabá e não conseguiu acesso. Mas grandes frutos, né? E grandes oportunidades de melhoria a gente pode observar desse time guerreiro, né? Como a própria torcida gosta de falar. Então, Isaac, já para começo de conversa, como você enxerga o Atlético Acreano no contexto de Acre, no contexto de futebol local, para a estrutura que o futebol local tem e para o resultado que o Atlético trouxe aqui para o Acre? Olha, para falar do Atlético Acreano, a nível de Acre, sem dúvida nenhuma, o Atlético Acreano tem o melhor elenco, tem a melhor gestão e apresenta o melhor trabalho a nível de Acre. E nesse caso a gente podia até expandir, porque na minha concepção o Atlético Acreano apresenta o melhor futebol do Norte. Sim, que tem Paysandu, tem Remo, que são dois clubes tradicionais, né? Porém, o Paysandu não vem fazendo uma boa campanha na Série B. É um dos clubes que está ali naquela zona desconfortável, né, para cair para a Série C. E o Remo, que não fez uma boa campanha na Série C, né, não se classificou para a próxima fase, mas conseguiu se manter. Então, nesse caso de nível de Acre mesmo, o Atlético está bastante superior aos outros clubes, e como eu citei, não só aqui dentro do Acre, na região norte aí, eu creio que o Atlético está bastante superior aos outros clubes. Não no fator gestão, né? Porque a gente sabe que Remo e Paysandu, a gestão, a estrutura já são bastante avançada em relação aos clubes do Acre. E então, da seguinte forma, em relação à estrutura, a gente sabe que o Atlético, apesar de ter uma ótima gestão, vem fazendo um bom trabalho, um projeto que já se estende há bastante tempo, a levar assim, pelo termo gestão, estrutura, o Rio Branco, ele não tem uma boa gestão, mas a estrutura do Rio Branco, ela já é melhor do que a do Atlético Acreano, entendeu? Só que em relação à gestão, o Atlético Acreano tá super avançado em relação aos outros clubes aqui do Acre. Foi muito bacana você ter citado o Remo e o Paysandu. Inclusive, o Paysandu já disputou Série A de Campeonato Brasileiro, né? E Remo também disputou Série B, enfim, times do Pará, né? Que estão aí há muito tempo na caminhada. Tem um time do Amazonas também, que há um tempo atrás eram times muito reconhecidos no cenário nacional. Hoje em dia nem tanto, mas já foram. E o Atlético Acreano tá se mostrando, e acredito eu, mano, que ainda vai mostrar muito pro futebol nacional, no sentido de que é uma equipe guerreira, uma equipe que acredita, uma equipe que tem uma torcida fervorosa, né? Tem uma torcida que comparece ao estádio, que vibra junto, que tá nas redes sociais, e isso a gente... sabe que no futebol de hoje isso é muito importante, isso agrega pontos que são imprescindíveis. Mas assim, a gente vive num contexto de futebol local, onde são, perdoe a minha ignorância, não sei se são 8 times que disputam o Campeonato Acreano, 8 ou são mais, eu não lembro. Temos alguns clubes também que deram a sumida. Né, que foi o caso do Vasco do Acre, esse time que eu fiz peneira, que eu fiz parte, né, do futebol sub-15, o Vasco daqui do Acre, e o time do Juventus, que por muito tempo foi um dos maiores times do Acre junto com o Rio Branco, e tem também o Independência, que tinha sumido, o Andirá tinha sumido, e estão voltando aqui aos poucos. Tem um futebol do interior do Acre também. Então, como você analisa, Zac, esse futebol local, no sentido de campeonato acreano, sabe? O que você acha que a federação acreana poderia melhorar para que o futebol tivesse mais visibilidade, que as pessoas comparecessem mais aos estádios? Que, mano, cá entre nós, para mim é fundamental, né? Torcedor que comparece ao estádio para apoiar o time é fundamental. Para mim, só assim a coisa acontece. O que você acha? Olha, são 8 times, né, que disputam o Campeonato Acreano. São divididos em 2 grupos de 4 equipes, né? E o que falta para o futebol acreano ter uma visão melhor, mais bem conceituada, igual... É só você olhar os campeonatos estaduais aí do nosso estado vizinho, que eles têm uma estrutura, uma visibilidade muito maior do que a do Acre. Na minha opinião, o fator X para isso acontecer é a estrutura, patrocínio financeiro e o apoio do governo do estado. Se tivesse esse conjunto aí de fatores, creio que o futebol acreano ele teria um patamar maior do que tem hoje. É, a gente não precisa ir bastante longe para ter um exemplo de campeonato estadual que é bem conceituado dentro do Brasil, aqui na região norte mesmo. Tipo, o campeonato paraense é um bom campeonato. É, tem gente que fala muito bem no Brasil todo do campeonato paraense, tem o amazonense também, que a estrutura, o patrocínio do governo nesses estados, a condição financeira é maior. Então, o que falta mesmo aqui, como havia dito, o que falta mesmo aqui é a estrutura, patrocínio financeiro, apoio do governo. É, tendo apoio do governo e o patrocínio financeiro, creio que o futebol acreano ele já estaria em um patamar mais elevado. A gente teria, no mínimo, 2 ou 3 representantes na Série D, Série C. E espero que um dia possa ter assim, um apoio do governo, um patrocínio financeiro maior, que o futebol acreano chegue a um patamar mais elevado do que está hoje. E isso é algo que eu já havia comentado com alguns amigos, que eu acho fundamental. O acesso do Atlético para a Série B não é simplesmente o acesso de um clube, é a representatividade de um estado. Porque o Atlético acreano subindo para a Série B abre mais uma vaga para a Série D, né, no campeonato. Suponhamos que fique duas vagas de um time acreano para a Série D. Um time acreano consegue o acesso para a C, e a gente tem o Atlético na Série B, outro time acreano na C e mais 2 vagas de time acreanos na D. Ou seja, 4 equipes do Acre disputando o Campeonato Brasileiro em três divisões diferentes. Isso traria uma notoriedade para o Acre gigantesca. Temos o Everton, né, que é goleiro do Palmeiras, campeão olímpico e é acreano. Temos o Polaco, jogador do Atlético acreano, que foi recém-revelado. E, cara, isso que a gente quer ver. A gente quer ver um futebol que seja notório para o resto do país e que seja, sim, respeitado, né, como é o futebol de Pernambuco, como é o futebol do Pará, como é o futebol de Alagoas, como é o futebol, enfim, de outros estados aí que estão fora do nicho Rio-São Paulo. Então, abordando o assunto anterior, para a gente ter tudo isso aqui no Acre é totalmente possível. Só que, como eu falei, tem que ter o apoio financeiro, patrocínio financeiro, né, alto, de preferência alto. Se você olhar a realidade financeira dos clubes acreanos comparado aos clubes pequenos dos outros estados, é totalmente diferente. E isso, com apoio financeiro, tanto do governo quanto de patrocinadores, o clube iria ter uma estrutura maior, e aí sim a gente ia ter como formar grandes atletas, entendeu? Porque uma grande estrutura, ela tem a capacidade de formar grandes atletas. Então, para a gente chegar nesse nível aí, volto a dizer, o mais importante de tudo é a estrutura financeira. É, cara, exatamente. E a gente, a gente viu também que o Atlético acreano fez uma puta campanha, todo mundo sonhava com acesso, todo mundo acreditou no acesso, mas infelizmente o acesso não veio, e eu tava lá no jogo do acesso, gritei pra caramba apoiando o time. No final, a torcida gritou, né, Galo, Galo. Isso foi muito lindo da parte dos torcedores, porque pela campanha que fez, né, pelo time guerreiro que foi o Atlético, jogando jogos um atrás do outro, jogos em casa, jogos fora, viagem e tudo mais. E vale lembrar, tudo isso sem recurso, tudo isso sem apoio nenhum, como o Isaac falou. Se tivesse um recurso financeiro maior, a realidade seria outra. Não estamos dizendo que dinheiro é tudo, que enfim, mas a gente sabe que sem dinheiro não rola futebol, que sem dinheiro não tem como chegar longe, infelizmente. E, Isaac, como você analisa a campanha do Atlético nesse ano e quais são os frutos que o Atlético colhe dessa campanha, né? E como o que levar pro ano que vem, né? Pra disputar a Série C novamente, né? Pra conseguir o acesso. Então, em relação à campanha do Atlético Acreano nessa Série C, no começo do ano foi algo que preocupou bastante, porque o time não foi bem no estadual, né? E aquela teoria que muita gente falou que o time só ia passear na Série C, ela estava se desenhando, porque o time foi muito mal no estadual. Mas no decorrer do campeonato a gente percebeu que seria bem diferente, né? Que a cada jogo o Atlético estava evoluindo em todos os setores do time, do campo. O time estava jogando bem, estava surpreendendo grandes equipes. E o grupo que o Atlético fez parte do grupo tinha grandes equipes, tinha grandes elencos. E o Atlético terminou ali o campeonato, a fase de grupo, né? Em segundo lugar, em um grupo onde tinha Náutico, Santa Cruz, ABC, Botafogo da Paraíba, clubes tradicionais, né? Digamos de passagem. E essa campanha do Atlético mostra que a gente tem um futebol forte. O que a gente leva pro ano que vem é experiência, né? Porque o Atlético estava a primeira vez disputando um campeonato a nível nacional. E um campeonato nesse nível nacional, porque já tinha havido disputado a Série D, né? Mas a gente vai levar a experiência e creio que ano que vem a gente possa fazer um trabalho melhor. E o primeiro desafio até o início do campeonato é manter esse mesmo elenco, né? Porque todo mundo sabe que o Atlético tem grandes jogadores, destaques do campeonato, né? E manter esse elenco vai ser o primeiro desafio da equipe. Cara, aí tem o campeonato estadual como pré-temporada, né? Pra fazer aí no início do ano. Vai ficar um tempão agora pra descansar, pra remontar a equipe, se for o caso, pra investir na base, ou a base do Atlético. Vale mencionar aqui, é uma base bem sólida, com bons jogadores, né? O Atlético Sub-20 aí tem mostrado um bom papel, tem jogado bem, tem atuado bem. E o apoio do torcedor é fundamental, né, cara? A gente viu aí que é muito importante jogar com a torcida, quando se joga em casa, jogar com o apoio da torcida. Falando agora de nível local, né, tirando um pouco não só de Atlético, como você enxerga aí a equipe como Independência, conseguiu acesso agora para a primeira divisão do Campeonato Acreano, como você enxerga o nível local, indo além de Rio Branco e Atlético, que são os dois principais times do Acre? Além das duas equipes principais, né, que são Atlético Acreano e Rio Branco, tem o Galvez, que ainda não se firmou como uma equipe principal, mas vem trabalhando bastante para isso, né? Como a gente já tem acompanhado campanhas anteriores aí do Galvez, já chegou a disputar a Copa do Brasil, entre outros campeonatos. Em caso do Independência, ressurgiu esse ano, né? Conseguiu o acesso para disputar a Série A do campeonato estadual. O que eu posso falar no momento, é muito cedo para dizer se o time do Independência vai vingar na Série A, se tem um futuro promissor. Tem o Plácido de Castro, né, que esse ano disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, infelizmente saiu na primeira fase, não fez uma boa campanha, e esperamos, né, que esses times que não são os principais do futebol local aqui, do futebol estadual, possa se desenvolver a cada ano e ter uma força maior dentro do estado. Isso mesmo, o Plácido de Castro, que foi representar o Acre na Série D, não conseguiu. Mas assim, a gente tem que ser bem tolerante, né, mano, com as equipes que estão indo para a primeira vez disputar um campeonato brasileiro de alto nível, como o Atlético disputou agora a Série C. Que, velho, para as expectativas que estavam sendo depositadas no time, foi uma puta campanha, mano. Vou colocar aqui 90% de aproveitamento pra ser bem modesto, sabe? E o que a gente pode escolher é isso, né? Futebol criando, ganhando, avançando níveis, né? Ganhando mais produtividade e revelando jogadores. Isso que a gente espera do futebol local. É claro que estamos ainda muito distantes de outros campeonatos, como eu já mencionei aqui, mas a gente está no caminho certo, né? A questão é ajustar, a questão é melhorar, é investir, né, nas equipes e o torcedor, mano, apoiar, né, apoiar o time local, isso é fundamental. Isso mesmo, é como eu falei no, em assuntos anteriores, o principal de tudo que está faltando para o futebol acreano é o investimento, é o dinheiro, é o que é o principal, é o que falta, é o item principal que falta atualmente para a gente ter um futebol estadual melhor. Somente isso. Se um grupo de empresários se juntasse com o apoio do governo, com certeza o futebol acreano ele elevaria o nível 100% e a gente conseguiria chegar aí a outro cenário nacional. É, mano, você contar que vontade, né, o Acre tem, né, tipo, o local tem. É, cara, outra coisa também, eu não me lembro se foi ano passado ou foi em 2016, que a TV Gazeta, né, que é afiliada à Rede Record aqui no Acre, transmitiu os jogos do Campeonato Acreano. Cara, e pra mim, que ainda não tinha essa experiência de assistir os jogos no estádio, foi muito importante, cara. Assistir os jogos do Campeonato Acreano de casa foi muito bom. E, cara, e pararam, né? Infelizmente não conseguiram continuar transmitindo os jogos, o que é uma pena, o que eu achei uma pena. E o que você acha, Isaac? Isso agrega ao futebol acreano? Ou você acha que isso não tem nada a ver, que o importante é o torcedor comparecer ao estádio? Como você enxerga essa questão de transmissão dos jogos na TV? Então, a participação da imprensa, a cobertura, né, da imprensa é muito importante. Eu acho um fator importante também pro crescimento do futebol estadual. Porém, a TV Gazeta parou, né, de fazer as transmissões por conta da audiência, que não estava valendo a pena fazer as transmissões. Por conta de que, assim, é como eu falei, o futebol estadual não tem, assim, algo que atraia tanto a audiência através da TV ou o torcedor aí no estádio. O público maior que a gente tem no ano é quando ocorre algum jogo importante, né? Copa do Brasil ou Copa Norte, ou é um evento como esse que aconteceu recentemente, né? Um jogo importante, jogo do acesso aí do Atlético Acreano. E na final do campeonato estadual, é os maiores públicos que a gente tem, que são 6 mil, no máximo 8, 10 mil pessoas que comparecem no estádio. Então, é esse o motivo que o futebol acreano, o futebol estadual, é que não é algo bastante atraente para muita gente, entendeu? E melhorando a estrutura, creio que isso também melhore, o público vai começar a comparecer mais aos estádios também. É, cara, isso que você falou é realmente triste, mas é a realidade, né? Não agrega tanta audiência, não agrega tanto público. A questão é vestir, o tal do vestir a camisa, né, mano? Vestir a camisa e conseguir incentivar o público, aí conseguir cativar o público aí pro estádio, colocar o ingresso mais barato, pro torcedor poder comparecer, por parte das próprias equipes fazer sorteios que mobilizem, né? São pequenos ajustes que podem causar grandes mudanças pro futebol local. E voltando a falar de Atlético Acreano, como você enxerga o trabalho do Álvaro Miguel? Um trabalho que vale a pena ser aplaudido? Você acha que o Álvaro Miguel continua para a temporada 2019? Que você acha que precisa melhorar na equipe, em questão de setor, setor defensivo, setor ofensivo? Qual a sua análise? Análise de um torcedor que foi em todos os jogos do Atlético em casa. É verdade, em relação a esse primeiro questionamento aí, os clubes precisam fazer assim, alguma coisa que atraia o torcedor a acompanhar os jogos, ir ao estádio, frequentar o estádio, simpatizar mais com as equipes, entendeu? Também isso é algo que pode ajudar. Cara, na minha opinião, o Álvaro Miguel é disparadamente o melhor treinador do Norte. Disparadamente. Ele é teimoso às vezes, mexe errado, mexe, mas o trabalho que ele vem desenvolvendo no Atlético há 4, 3 anos atrás é incrível. Ele é difícil de compreender, né, às vezes, o trabalho dele, mas é o que eu penso, na minha opinião, ele é o melhor, disparadamente o melhor treinador do Norte. Ele tem opinião formada, caráter próprio, não segue padrões, assim, podemos dizer assim, padrões, né, do futebol atual. Ele faz do jeito que ele quer, não liga para a opinião de mídia, de ninguém. E eu gosto bastante do trabalho dele. Por mim, ele continuaria assim em 2019. E o que a gente poderia ajustar ali, né? Um zagueiro seria bom, um defensor que já seja rodado, tenha experiência em Série C ou Série B. Um lateral esquerdo a gente precisa bastante também. E um camisa 9 rodado também, né, que já tenha jogado Série C ou Série B, que já conheça bastante esse campeonato. Eu acho que se viesse jogadores que para melhorar esses setores aí, o Atlético ganharia bastante. É, mano, é isso mesmo. A gente espera que 2019 seja muito produtivo pro futebol local, visto aí o que foi feito pelo Atlético Acreano. A gente tá falando muito de Atlético Acreano porque é o time que a gente torce e é o time que tá mais notório pro resto do Brasil, a nível nacional daqui do Acre, né? Mas tem um Rio Branco aí, tem um Próximo de Castro na Série D, tem um Independência que tá voltando aí. Tem grandes times aqui que estão. O próprio São Francisco, né? Tá voltando ao futebol aí, ao futebol acreano. Tem equipes que podem sim se estruturar, tem o Galvez, tem equipes que podem sim se estruturar, podem sim se programar, fazer um planejamento para que 2019 seja um ano mais disputado, seja um ano onde eles possam sonhar em acreditar com a Série D, né? Que é um campeonato que para mim é fundamental para as equipes mais pequenas, né, equipes que estão ingressando aí no futebol nacional, e que faz todo sentido incentivar essas equipes. E só pra gente caminhar aqui já pro final, Isaac, como você enxerga a base dos times acreanos? Elas estão bem montadas? O que falta? A gente observa, mano, eu conheço uma penca de cara que jogam pra caramba, infelizmente não estão jogando um time profissional por conta que tem faculdade, tem emprego, precisa se sustentar, né? Inclusive eu tenho um amigo que joga muito, ele disse que se pudesse largar o emprego para se dedicar somente ao futebol, ele faria isso, se ele pudesse sustentar a família dele com o futebol. Mas infelizmente a realidade que a gente tem é outra, né? Infelizmente mesmo. E como você enxerga a base? Você acha que a gente consegue montar um elenco vindo da base? É claro, isso que você falou tem muita importância, a gente trazer jogadores de peso para reforçar a equipe do Atlético Acreano, que é uma equipe que tem o objetivo de conseguir o acesso para a Série B. A gente sabe que Série B é o ano todo, são 38 rodadas, jogos de ida e volta, cansativo, viagens e tudo mais. A gente sabe que vai cobrar muito, então a gente precisa de um elenco sólido, né? Mas eu falo em questão de reforço de base para times na situação local, como o próprio Rio Branco, Plácido, Galvez. O que que você acha? A base do futebol acreano, ela é ótima. Exemplo, Atlético Acreano, essa molecada aí são todos atletas da base do Atlético Acreano. Esse projeto aí não é de hoje. Essa molecada toda aí joga junto desde a base, sub-15, sub-17. Tem ali uns 3 ou 4 jogadores que entraram no projeto há ao longo do tempo, né? Mas a grande maioria são da base do clube. E é claro que existe bastante jogadores aqui que, de base, que tem um potencial, um talento enorme. Só que é como você citou aí, infelizmente os benefícios para essa molecada na base não são dos melhores, né? E para você conseguir ter uma carreira de atleta aqui no Acre, você precisa ter uma estrutura financeira boa na sua família para que eles possam manter os custos, esse tipo de situação, entendeu? E o único cenário nacional, a base acreana, onde é o único cenário em que a base acreana pode ter uma visão nacional, é a Copa São Paulo, que todo ano vai um representante do Acre, né, participar da competição. E nessa situação, pode ser que algum olheiro observe algum jovem, ele tenha a sorte de ingressar em um grande clube e ser um grande atleta. Mano, a Copa São Paulo, cara, bem lembrado mesmo, realmente. A Copa São Paulo aí é o principal destaque de revelação, né? Então, Isaac, muito obrigado, mano, por você ter aceitado o convite. Foi muito bom bater esse papo com você nessa quase uma hora de conversa aí. Vamos torcer junto, mano. Vamos junto, torcida Sangue Azul aí pra 2019. Tentar esse acesso. Vamos comparecer ao estádio aí no Campeonato Acreano, apoiar o time, né? Vamos torcer para que o futebol acreano somente ganhe com tudo isso. E deixe suas considerações finais aí, onde as pessoas podem te encontrar, seu Facebook, Instagram, o que você tem feito aí. E mais uma vez, obrigado. As portas estão sempre abertas, sempre que você quiser voltar para falar de algum assunto, para trocar essa ideia comigo. O Teólogo de Quinta é isso, mano. É uma conversa descontraída com um amigo meu, com alguém que domina alguma área, para conversar sobre algum assunto. E obrigado mesmo, foi um prazer demais trocar essa ideia contigo. Realmente, acima de tudo, a gente quer que o futebol acreano vença em meio a tanta dificuldade. A gente torce para que o futebol acreano cresça aí e seja visto aí nacionalmente. Eu que agradeço pelo convite, né? Você ter me chamado para fazer parte desse bate-papo. Quem tiver interesse aí em conversar comigo sobre o assunto, é só entrar em contato com o Jonathan aí. Meu Facebook é Isaac Mendes. Meu contato, quem quiser, pode pegar com o Jonathan. E é isso, né, cara? Esperamos que ano que vem o Atlético faça uma campanha superior a essa que fez esse ano, né? E a gente consiga o tão sonhado acesso para a gente ver o futebol acreano entre os 40 melhores do país.